Web Notícias, boletins informativos, apresentação Marcos Martins e Gilberto Corbani. Nas notícias do esporte, Concílio. Apesar de chuva, nível do sistema Cantareira segue em queda. Chuva deixou a região da cidade em estado de alerta para alagamento. O índice caiu de 18% neste sábado, segundo a Sabesp. Apesar da forte chuva que atingiu várias regiões de São Paulo na sexta-feira, o nível do sistema Cantareira continua a registrar a queda. O índice, que estava em 18% na sexta-feira, passou para 18,6% neste sábado, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências informou que a chuva atingiu a região da bacia hidrográfica, mas em quantidade insuficiente para alterar o volume de água. Parte da cidade de São Paulo ficou em estado de atenção por causa da chuva desta sexta-feira. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, órgão ligado à Prefeitura, zonas Norte, Oeste e Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros, entraram em estado de atenção. Às 22 horas foi a vez da Zona Sul e Sudeste serem colocadas em atenção por causa das pancadas de chuva. Às 23 horas, as chuvas perderam força e toda a região retornaram ao estado de observação. Neste sábado, a previsão é de tempo mais fechado e chuvoso na Grande São Paulo. Ainda há potencial para chuvas com moderada e forte intensidade. A temperatura vai variar entre 20 de mínima e 26 graus de máxima, com taxa de umidade entre 65% e 98%. A Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas de Energia Elétrica criaram um grupo técnico para assessorar a gestão do sistema Cantareira no atual período de crise de escassez das chuvas. O grupo poderá recomendar medidas de restrição e até mesmo de suspensão de uso de água. Com as informações do esporte, vamos chamar diretamente do Pacaembu o nosso amigo Concílio. Esporte. Olá, amigos do esporte, boa tarde. A FIFA confirma uma parada técnica na Copa e a decisão sairá uma hora antes do jogo. Didier Dvorak, diretor médico da entidade, cita 7 jogos do Mundial em horário de alto risco, mas desconversa sobre outras situações do torneio. Confira conosco a lista de jogos com chance de parada técnica. Lembrando que todas as partidas acontecerão às 13 horas do mês de junho. No dia 13, em Natal, México e Camarões. Dia 16, em Salvador, Alemanha e Portugal. Dia 20, em Recife, Itália e Costa Rica. No dia 24, em Natal, Itália e Uruguai. Dia 25, em Salvador, Bósnia e Irã. Dia 26, em Recife, Estados Unidos e Alemanha. No dia 29, Fortaleza, primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Esta notícia nos chega de primeira mão para os ouvintes da Rádio Online do Centro Cultural de Jacareí. A todos, boa tarde e até a próxima. E fica por aqui mais uma edição do Web Notícias, voltando a qualquer momento com outras informações.